Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web, edição para 2 de janeiro de 2007. 2007? 2014? Onde é que eu fui buscar 2007? Ah! Por causa do Nota 7, tá bom. Moço, não é? Passa a ser um bom motivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste espaço radiofónico. Uma edição que vai hoje trazer-lhe mais grandes momentos. Lembra-se dos momentos que passamos ontem ao som de James Last, enfim, daqueles quatro nomes, Francis Rey. Bom, vamos hoje trazer mais alguns quatro, também eles enigmáticos. E um deles muito curioso. Vamos ficar com a Richard Abel e a música L'amour en héritage. Esta música é tocada por um pianista francês, normalmente é então traduzido o seu título para francês, mas a melodia é universal, aliás, como todas aquelas músicas que são instrumentais. Alouette, Alouette é como se chama esta música, trazida pela orquestra de um outro nome famoso, creio que ele fosse em 2005, Paul Mauriat. Tinha 83 anos, grande orquestrador este Paul Mauriat. Vamos conferir estes dois momentos musicais e eu, Carlos Bonaparte, volto daqui a pouco para mais melodias ao som de vários instrumentos, um deles voltará a ser ainda o piano. Para já, vamos com Richard Abel e o tema Amour en héritage. estamos de volta, ouvintes. Eu há pouco fiz aqui uma pequena confusão. Disse-lhe... Disse-lhe que era, íamos voltar ao piano. E não é necessariamente ao piano. Vamos antes voltar ao órgão. Mas é parecido. Ora, ontem ouvimos uma grande interpretação, diga-se, de Lafayette. E hoje vamos ouvir uma outra. De uma organista chamada Silvia, que não teve sequer uma expressão comparável à de, portanto, à de Lafayette, mas teve aqui uma interpretação muito curiosa de It's Now or Never, que não era música do, não é a música do Fugiu o Meu Nome, não é? Não é a música do Elvis Presley, mas é uma música interessantíssima também que nós vamos aqui conferir. Vamos conferir esta melodia e logo depois vamos ficar com Amor Eterno, uma melodia lindíssima tocada numa guitarra mexicana e com um acompanhamento instrumental de excelência. O guitarrista é Elias Torres. Vamos ouvir estas duas melodias e eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me convosco amanhã para a última emissão desta semana. Fique bem ouvinte, uma boa tarde e até amanhã.